Fala pra Deus o quanto você quer mudar o teu ser e quer se restaurar de todo sofrer. Fala pra Deus, eu sei que você quer ser alguém feliz, mas não sabe ser alguém com ideal para viver. Mas se você quer ter a paz, Deus manda o que você. Abra o teu coração, deixa Cristo nele entrar. Sinta o seu amor e a sua paz. Abra o teu coração, deixa Cristo nele entrar. Sinta a sensação do que é estar com Deus. Deixa Cristo nele entrar. Sinta o seu amor e a sua paz. Abra o teu coração. Deixa Cristo